0, via Pirulo 10 até Bridge. Após o intercepto, Pirulo 16 até Bravo, até Zulu, sai conforme a rota do plano. Decola da pista 10 com curva direita na subida da El, transição Motiva. Mike Oscar Tango Vitor Alfa, Motiva. 5506 é o código 119.8, controle. B3-1-3, qual é a trafeta pronta para o gestional 04? Você pode pôr ingresso. Pista 17, e também verão. Boa noite, contato radar, mantendo nível 140 para sua posição. Onde? Quando? Na prevista chegada a Bonf. Foi na prova de Bonf, reporte descido. Negativo. Na verdade, não tem nem o seu número na aproximação ainda, aguarde. Boa noite, 1888, mantém esta proa, mas aproximadamente um minuto para espaçamento com a TR-72, já liberou o nível 200, deve ganhar mais velocidade agora. Mais um minuto para sua navegação na proa do NDB Alagoinha, se você tiver condição de voar na proa do NDB com meios próprios. Boa noite, assim, a identificação desta 4 mil pés, chegada bom, que ajuste no 04, foi na proa de Pelo. No 888, resta com navegação na proa de Alagoinha. Negativo. No momento, 4, estou avaliando com seu colega de companhia se o senhor é o 4 ou se ele é o número 4. Gente. 235, Laguna, desce 2 mil pés, ajuste no 0 no 4, autorizado final do ILS X-ray para visto no 0. Gol no 888, autorizado até o nível de voo 06200. Quando pronto, livre descida até o nível 050, reporte livre na 1940. O 5591 no sindicato. Reduz a indicada 2109. 46 número 3 na aproximação. Chiné 6224, desce 3 mil pés, ajuste no 0 no 4. 3.114, né? 2.4. Gol no 888. Restauração, parece estar tráfego na descida, curva à direita, proa 220, proa 220, limite desta proa para a área de comunicações, é o que demais que 120 para Sintra, 120 para Sintra, se falhar as comunicações, atingir o que demais que voa Sintra, chama tudo de 295. 58, decola da pista 10 com curva esquerda na subida Cuca, transição Aracaju. Aciona 5513, controle 119, decimal 8, azul 4482. Tem que ser, então vai fazer no fundo. Pode pronto, e já não vem bravo. Eu poderia informar quando se na 17? Azul 4488, autorizado no nível 330 para Recife, prossiga. Pode manter o 33 ou prefere o 35? Pode 488, correto, é para pronto, projeção, né? Está seguindo o tráfego para a posição 12 horas 11 milhas. Embraer 190 da Azul, 6224, desça 2000, autorizado ILS, para a pista. 2000, autorizado ILS, 090, para 2009. Início 050246. 10-54000, ajuste no 04, o Gol, 1-2-4000. 4000, contém 4-2-4000. 4235, completo e aliás, X-ray, chama a torre 1895, composto. Torre Salvador Azul, 4235, a 6 milhas e aliás, X-ray, vem checar. 4235, Alves T5 em aproximação, reporte do externo baixado e travado. Já passando externo agora, uma milha do externo. Dois recintos ciente e já baixou e travou? Afirmativo. 235, autorizado pouso cabeceiro no zero, vento 090 graus, meia nós. Livre pouso no zero, 04235. Bono 246, via Bond, a 2 mil pés, ajuste 104, reposto estabilizado, localizador. 2 mil, tá autorizado, 246, vai repetir estabilizado. Você mantém a posição em aguarde, temos agora uma granada na curva final da Bono 0, de novembro, aguarde para decolar. De pelo. Está presente, voa pelo. 5595. 246, reduz 1809. Segue. Foca 100 da Oceanair, 12 horas, 5 milhas e meia. Estabilizando agora o localizador. Reduzindo para 180, 246. Pesador, vem a 224. Completa a aproximação, chama a torre 11895, composto 6224. 245, comunicado. Trabalho. Em condições de decolagem imediata, fica autorizado? Salvador, boa noite, a Sinai 6224, foi aliás. 6224, continua a aproximação, aguarde pista livre, 6224. Pista livre, 6224, fica. Resolver alfa, autorizado o decolagem cabeceira no 7, após a decolagem, irá prosseguir para o farol de Tapuã, efetuando esperar no mesmo, ISA November alfa. Azul 4235, no solo, aos 48, libere a sua direita, chame solo, em 121, decimal 9. Estabilizado, 1246. 1246, torre 1895, bom pouso. A torre 1895, 246, boa. Cristalizão, 62. Salvador, boa noite, João 246, GLS, estabilizado. 1246, Kenegal no 0 no 4, continua a aproximação, agora de pista livre. Moeda no pista livre, 246. Janeiro 6224, autorizado pouso, cabeceira 10, vento 080 graus, 5 nós. Lili pouso, pista 10, Janeiro 6224. Alça decolou aos 49, prossegue para o farol de Itapuã, efetuando espera no mesmo, com curvas à esquerda, aguardando autorização para prosseguir. Índia November Alfa. Seguirá para o farol de Itapuã, realizando o curva. Espera, guardo. 3858, boa noite, prossiga. Copio 37, eu vou fazer a ação 35, o TAN 3858 para Fortaleza. TAN 3858, autorizado Fortaleza no nível 370, via Presulu 19 até Bangu, após voar direto à posição Abucu e sai conforme a rota do plano. Decola da pista 10 com curva esquerda na subida Momo, transição Froti. Aciona 5463, controle 119, sinal esse. E o limite ao localizador. Boa noite, 38. Ativa, após passagem da retaguarda, vai cruzar o eixo da 10 para ingresso na perna do vento da 17. Afirmativo, a retaguarda do mesmo autorizado o cruzamento da sinal da 10 agilizando, de November Alpha agilizando. Afirmativo, já está. Já passou a retaguarda do aeronave nacional da 10, já vai cruzar logo em seguida o eixo. Gente, voo no 246, autorizado pouso, cabeceira no 0, vento 080 graus, 4 nós. Livre pouso, 10, voo no 246. 6224. Planeia 6313 para o táxi, POB 170, alterna Galeão com 4 horas de autonomia. Chile 6313, livre táxi via Índia, ponto de espera, torre 18, decimal 95, ajuste no 0 no 4, vovô. Ok, obrigado, boa noite, senhor. Tá, temos 970. 355 no 581 na desta 2 mil pés, autorizado final do ILS Express, reporte localizador. 5591 autorizando o DGF, Palmará, estabilizado 5591 da tribo. 5591, curvando à esquerda aqui para estabilizar, já totalmente visual com a 10. Livre, reporte estabilizado, 5591. Ah, já. Redução 1809. Para 1809, 5515. Voo no 888, reação a navegação na proa de Duna, desça a 2 mil pés, ajuste no 014. Duna 2014, voo no 888. 46, o solo 5D libera a direita, solo 120, decimal 9. Estabilizou 5591. 5591, torre 118, decimal 95, com pouso. Obrigado, bom trabalho. Já vou tocar MT, cabeceira 17 para o Índia Novembro. Torre, boa noite, é o trip 5591, passo externo. Trip 5591, vento 080 graus, 069, aguarde pista livre. Aguardando. Salvador, boa noite, China 6303. China 6303, mantém um ponto de espera da 10. Afirma. P5591, me informa o táxi. Arremetendo da cabeceira 17, 93 com sua aproximação. Um Charlie no 50. O trip 5591. Afirmativo 5591, não está visual com o tráfego. Alfa, toque RMTO 55, prosseguirá para o farol de Itapuã, efetuando espera no mesmo, com curvas à direita, aguardando autorização para prosseguir. Índia November Alfa. Seguirá para o farol de Itapuã, quando realizará curvas para a direita e espera na guarda, Índia November Alfa. Investigo 591, autorizado pouso cabeceiro no zero, vento 110 graus, 4 nós. Livre o pouso a 110, baixado e travado, 5591. 5591. Salvador, Alô, boa noite, trip 5515. O 5 no 5, continua a aproximação. Aguarde a autorização de pouso. 5 no 5. Ciente, trip 5515. Estabilizado, gol no 888. 888, complete com a torre, 1895, bom pouso. 1895, boa noite. Torre Salvador, boa noite, gol 1888. Autorizado o final do ILS X-Ray, reporte com localizador. 2000, pro Adizão, reporte estabilizado, autorizado ILS, com a nova sessão. Mantém a aproximação e volta a autorização. 7, 8. O 35595, forma o tráfego no número 10, espera farol de Itapuã, sem interferência com as aproximações. Para 5595. Achou e travou o trip 5595. 5595, mantém a aproximação, guardando que está livre. E 5591, no solo 57, chame solo 1290.9, boa noite. Tá bom. 5595, livre pouso, pista 10, vento 070 graus, 039. Torre, trip 5595. 5515, livre pouso no 0, vento 070 graus, 039. Autorizado, 5515. Bruno 246, boa noite, Alfa, Juliette, foguete 05. Enquanto no dia 2, escolhendo que se solta, faz ataque. Cinco, 591, no ingresso Alfa, Kilo, parte 3, da sessão sinalizadores. Alfa, Kilo, parte 3, 5591. Ficando 5, solo 59, livre direita, solo 121 décima nota, boa noite. Gol 1888, faça o cheque na frente, pouso, vento 090 graus, 05 nós, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Gente, vai informar abaixado e travado, gol 1888. Tá, desculpa, está abaixado e travado, aguardando a pista livre. Pouso pista 1-0, confirmando vento, 090 graus, 069. Livre pouso, 1-8-8-8. Sim, jovem Miral, fazer contraste na final da 1-0. Afirmo. Autorizado cruzar a retaguarda no mesmo, a final da 1-0, e reparta na final da 1-7 para o ataque arremetido. 1-0 reportará na final da cabeceira 1-7 para o ataque arremetido, o William Lomberão. Xander 63, 103, autorizado a alinhar e manter a pista no 0. Lima, tem 1-0-6-3-1-6. Solo 01, direito solo 1219, boa noite. Prossegue Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, vai informar antes da Juliette, 88. Autorizado para tocar RMT, chegando à pista 1-7, 0-0 graus, 0-5-9. Autorizado tocar RMT, cabeceira 1-7 para o Índio. Obrigado, táxi, via Índio e Alfa, no ponte esperador no zero, chame torre, 1-1-8-95. Correção, 1-1-8-95, quer negar no 0-4. Oi, Salvador, gol 970, uma boa noite. Gol 970, boa noite, continua a aproximação. Faça cheque no pouso, ajuste 1-0-1-4, abaixo de autorização de pouso. Gente, como aí, 14, aguarda a autorização no 970. O Xavier 6313, decolando 03, controle 1-1-9-8, com voo, boa noite. 19-8, obrigado, boa noite também. O 1-9-7-0, informa o tráfego, sale 1-5-0, pelo procedimento de toque remédio usando a pista 1-7, não interfere com a sua decolagem, correção, não interfere com o seu pouso. Ciente que o gol no 970. Beleza, 6-3-1-9. 04. Autorizado. Repassando o farol de Itapuã. Botará o farol de Itapuã, Andrão Vindaral. O 442. Temos um tráfego agora da Gol, ingressando no gate 04 à sua esquerda, após o mesmo estacionar, está livre de pushback após tarde. Isso na zero. Posso passar, colega, na final, autorizado a olhar e manter na nota. O 1970, passo check 3 de pouso, tem livre pouso, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 0-5-9. Sim, livre pouso, tem pouso, mas está travado, gol 1970. Índia Novembro Alfa, visual com um gol no final. Afirmo. Tem condições de cruzar a final da 1-0 retaguarda do Enzo? Afirmo. Sim, autorizado o cruzamento para a final da 1-0 retaguarda do Enzo na final, reporta na final da 1-7 para ataque remetido. Autorizado o cruzamento da cabeceira 1-0, portará na final da 1-7 para ataque remetido. Vai manter a retaguarda da aeronave que está na curta final agora. Salvador, TAM 3305, Recife 330. TAM 3305, Recife 330, pronto, copy. Afirmativo, pronto, copy. Salvador, Recife 330, nível, primeiro pista 58, decola da pista 10, primeira curva esquerda, saída Cuca, transição Caju. Uno, 19, décima 8, controle, 55 no 7, transponto. Autorizado, Recife 330 para o Whisky 58, decolada 1-0 para a primeira curva esquerda, Puca, Caju após 19-8, acena 5-5-7-3-3-0-5. 305, Puca, transição Caju. Puca, transição Caju, 3-3-0-5. 305 após posicionamento. Reportará 3-3-0-5. Autorizou. 970, prossegue Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, prossegue, reporte antes da Juliette, 970. 0049. Oi, William, embora fora da região, base cabeceira 17. Zona Vender Alfa, autorizado para que arremete zona pista 17, vento 090 graus, 042. Autorizado para tocar arremete, cabeceira 17 para o Índio Vender Alfa. Controle 1198, bom voo. 3198, uma boa noite, 3858. Controle Salvador, boa noite, 3858. 3850 boa noite, contato rodado para 370, saída MOMO 370 na MOMO, 3858. November Alpha, tocou o remetendo 09, autorizado base pela direita e cruzamento da final da pista 1-0, reparta na final da 1-7. É, base pela direita, pontará cruzando a cabeceira 1-0 para o Índio November Alpha. Sempre a B? Autorizado táxi de Índio em Alfa, o ponto de operador no 0, torre em 1, 1895, General no 0, no 5, boa viagem. TAM 3850, prossiga. Utiliza assim que possível para o lado de Protip. Mantém o perfil da saída devido ao ataque chegando pela ponte, ok? Ah, tá ok, mantém. Xané 6313, centro Recife 1251, bom voo. 25. 51, bom dia. Boa noite. Para posicionamento da 305, posição 6. Aguarde o footback, o 305. Aguarda, 305. Tá sendo isso. Cliente no 970. E o Índio Rimbarão está girando base cabeceira 17. Passa no final, Índio Rimbarão, está dando 17. Será no final da 17, Índio Rimbarão. Quero de avisar com follow me. Torre de Novembro Alfa está na final, cabeceira 17. Autorizado só que arremete incidente, Novembro Alfa, vento 050 graus, 02 metros. Autorizado tocar arremete, cabeceira 17, de Novembro Alfa. Muito obrigado, pro de Poti, 3850. Bono 273, FA2, 1010, chegada bom, que ajuste Bono 014, autorizada final do ILS X-Ray para pista 10. Pensado de restrições de altitude e velocidade. Muito bom, bom. Graças, 19. Controle Salvador, boa noite, Azul 4488. Azul 4488, contato radar para 330, saída PUCA. 330 na PUCA, 4488. Não, protocolo remeteu Azul 4, autorizado curva à direita e cruzamento do sinal da pistão na 0. Curva à direita, autorizado cruzamento da final, cabeceira 1-0 para o Indiana Federal. Centro boa noite, passarei 3224. 3224, boa noite, a sua identificação, quando pronto, limpo definido ao nível 0, se quiser chegar na maré. Vai estar na idente, quando pronto, 50, descida 2224. Reporta no final. Reporta no final, Guilherme Beral. Autorizado o toque arremetido, evento 090 graus, 029, sentido render alto. Autorizado o toque arremetido para o Guilherme render alto, cabeceira 17. Boa noite, azul 5001, nível 340 Guarulhos. Tente 5001, 360 Guarulhos, aguarde para compra. Prepare saída da El. Tente da El é 340. 360, aceita? Afirmativo. Tente aguarde cópia 5001. Estamos nessa. A próxima para ataque, meu outro 3305. 179 a bordo, confirmando? 179 a bordo. Utilizado táxi, via Indy Alpha, no ponto esperador no 0, torre em 1, 18, decimal 95, Kennedy no 0 no 5, boa viagem. Via Indy Alpha, ponto espera 295, com 25, uma boa, tanto aí, 3 Guilherme Beral, você atorre? Escuta. Vão a coronave nacional da pista no zero? Afirmo. Tem condições de prosseguir reserva Rio do mesmo? Afirmo. Gente, autorizado o cruzamento do sinal da pista 1 no zero, a retaguarda do tráfego, reporta girando base nacional da 17. Autorizado o cruzamento da sinal do zero na retaguarda do tráfego, reportará na base da pista 17, Guilherme Beral. Gol 17230, informa o tráfego Charlie 250, farol de Itapuã, passará a retaguarda do Sinal Nacional da Pista 10 em cruzamento, não interfere com o pouso. Gente, gol 723, está na final, baixado e travado. Livre pouso, pista 10, vento 090 graus, 049. Livre pouso, gol 723. Bravo Hotel Zulu, derrota do plano. 198-5523 transponder. Azul 5001, resposta para o estacionamento. Vai reportar o azul. O zero Recife, pronto, cópia. Instalador Recife, 350, nível autorizado, via UP USC 58. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 1198, controle de saída, acione 5525. Zero, correto? Pode decolar, primeira curva esquina, ok? Reporte de estacionamento, 9250. Ingresso na Juliette, através do 8, segue falando aí pra ela até o portão 10. 7, Juliette, através do 8, segue a viatura até o portão 10, 7, 0, vento 1, 0, 0, grau 0, 4, 9. Torre Rio Verão, fica na final, cabeceira no 7. Torre Rio Verão, terceiro saque remix, da pista 1, 7, vento 0, 9, 0, grau 0, 4, 9. Autorizado tocar RMT, cabeceira no 7, linha Fuleral. Solo Salvador, Oxan Aero 6224, 21 no Puxa de Acionamento. 6224, 01 da Livre, afastar. Afastar ataque 6224. Lembrar, foto com RMT 125, utilizando curva na direita, cruzando a final da pista 1 a 0, reporte girando base para 7. Autorizado curva à direita, cruzamento da cabeceira 1 a 0, reportará girando base da cabeceira 1 a 7, ingresso número 1. Zero oito. Tá livre pushback, pode pro táxi. E pushback é pra táxi, azul 5001. Usando 6000 pra 5000, passaria do 2224. Teste 2000, PRs autorizado em Aliança X-Ray, o ajuste MI 14 reporta localizador 2224. 2000, 1014, 2224. Confirma para o controle. 3178, boa noite. Acione a identificação, desça ao 050, vigilância, chegada amarela. Controle 1198, boa noite, bom voo. Controle 198, uma boa, série 3306. Torre 1 de novembro, está girando base, cabeceira 17. Índia novembro, autorizado, toque arremetida na pista 17, vento 100 graus, 059. Autorizado, toque arremetida, cabeceira 17 para o Índia novembro. Trato radar sobre 330, saída pública. 3393, João Pessoa, agora estou de pacote, 3393. Para o táxi, estacionar 6224, provavelmente 78, com 2 horas, alternado em Salvador. Táxi, Engie Alto, ponte para Dono Zero, chame Torre, em 1195, que é legal no 0 no 4. Boa viagem. Engie Alto, ponte para 295, que é legal no 0 no 4. Tinho 393 recíproca, pronto pra cópia? Tá pronto pra cópia. Salvador João Pessoa, 190 nível autorizado, via GUF 677, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída PUCA, transição Caju. 1198 controle, 5510 transponda. Índia novembro, alfa, tu foi remeter os 3-0, repassando o farol de Itapuã. Comparado o farol de Itapuã, Índia novembro. Só com a informação, senhora, esse é o positivo. Torre 11895, bom pouso. 295, obrigado. Ah, 10. Puxa, né? 62 faz a linha de cola de imediato. Autorizando a linha de decolar, pista 10, vento 100 graus, 0705 nós. Oitavo. Torre, boa noite, eu passarei do 2224, uma milha e meia para o externo. Passarei do 2224, ajuste 1014, cheque no 30 pontos, ponte de aproximação, aguardando pista livre. Aguardando 2224. Geral, você coloca a aeronave na final? Afirmo. Condições de passar a retaguarda mesmo? Afirmo. Autorizado o cruzamento da final da pista 1-0, retaguarda do tráfego na final. É porque estou girando base para a pista na 7. Autorizado o cruzamento da final cabeceira 1-0. Após o na retaguarda do tráfego, portará girando base cabeceira 1-7 e Vila Federal. Passou o externo embaixo travado, passarei 2224. Passarelo 2224, autorizado pouso na pista 1-0, vento 1-0 graus, 06 nós. Pouso pista 10, passarelo 2224. Passarelo 2224, informa o tráfego de Charlie 150, passará a retaguarda do meio, passará a sua retaguarda a 1000 pés, não interferindo com o seu pouso. Ok, ciente, 2224. Questionnaire 6224, decolado 32, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, boa noite. Dolly Salvador, muito boa noite. Na 6224, decolando perfil da saída PUCA. 6224, boa noite. Contato cadastro da 190, saída PUCA. 190, saída PUCA, 6224. Autorizado táxi, via Engie Alfa, no ponto de espera do 1-0, torre em 1, 1-895, Querengal no 0, no 5, boa viagem. Puxa no 0, no 4, livre das restrições em táxi. Voo no 868, pro 8 em táxi. Já 0 no escuta. Querengal 0 no 4, ok? Base, cabeceira 1-7. Índio do Mimbral vai repartar na final da 1-7. Repartará a final da 1-7, Índio do Mimbral. 2-2-2-4, solo 3-5, livre direita, solo 1-2-1, decimal 9, boa noite. Livre direita, solo 1-2-1-9, boa noite. Índia no Mimbral, autorizado pouso, pista 1-7, vento 1-0-0 graus, 07 nós.